entre as portas sempre estarão abertas. Minha criança, prazer em conhecê-la, esteja à vontade, é tudo nosso. Chega mais pra cá, seja um dos nossos. Quer se levantar? Quer? Eu te ajudo, aqui vai a minha regra, meu estatuto. Vem, nenezão, cê tá carente, quer ser o mais cotado, o mais valente. Vou te mostrar as ruas, sigam-me os maus, meu cálice não falha, eu sou fatal. Tome um gole do veneno, é suave, não pega nada, não seja um covarde. Que cê quer da vida? Quem é você? Estudou até agora? Tadinho, pra que perder de tempo, colega? Olha a sua volta, tem que ser assim, o mundo é a escola. Depois você vê isso, você é novo mesmo. A vida é colorida quando o bolso é sempre cheio. Meu truta, acorda, seja mais notável. Quem tem que ver contigo? Você é indomável como eu, amigo. Seja independente, põe ódio nesse olhar. Vamos lá, experimente, beba, engula. Bem-vindo ao show, esse é o poder que você sempre sonhou. Dignidade não tem preço. O crime é desse jeito que você tá vendo. Mas se julga muito louco mesmo. Beba do cálice, prove do veneno. Dignidade não tem preço. O crime é desse jeito que você tá vendo. Mas se julga muito louco mesmo. Beba do cálice, prove do veneno. Você vive sozinho e elas nem te olham. Desse tipo aí cê quer o quê? Quem repara? Vagabundo vai tirar, cê tá ligado? Tira mesmo. Então, manezão, locão, ô peão, imagina só você passando de carango, ouvindo umas pauladas, um boca debaixo do banco. Trouxa que pagar pra você, cê põe na cara, vai chupar o cano, mete coronhada. Menininha quer ver isso, maluco do mal, vagabundo no osso, pilantra e tal. Seu pai não te escuta, mal fala com você. Do trampo pro bar, pra frente da TV. E você sabe bem como é que é sua família, que nunca tem dinheiro, nunca se agiliza. Mas aí, sangue bom, cê vai poder chegar rachando com a sua coroa, é, com os seus mano. Tá com medo, porque todo mundo tá roubando. Polícia, juiz, político, então é tudo muito grande e atraente. Chega a hora de morrer, mas quem nasce pra semente, vem pra cá, vai filhão. Mas que depressa, tintim, um brinde, bem-vindo à nossa festa. Adeus, dona pobreza, dinheiro, sonho mundano, inimigo mortal do estado humano. Dignidade não tem preço. O crime é desse jeito que você tá vendo. Mas se julga muito louco mesmo. Beba do cálice, prove do veneno. Dignidade não tem preço. O crime é desse jeito que você tá vendo. Mas se julga muito louco mesmo. Beba do cálice, prove do veneno. Viverá mais se for um cara que corre pelo certo, que não rouba na quebrada, que seja mais esperto. Sua filosofia sendo ferro pelo ferro, procure não fazer muito barulho por perto. Te apresento o traficante, Gandhi, comunitário, amigo do povo, longe dos otários. Se tem que resolver, ele mesmo resolve. Pilantra vai pra baixo, ninguém se envolve. Esse aqui é o Zoião, o mais folgado, chegou pra dominar, quer mandar no pedaço. Mata por besteira, sempre tá em guerra, desfruta muito pouco, o tempo é curto na terra. Tenho mais família que é só de vez em quando, fica de segunda quando o bicho tá pegando. As gangues se contentam com alguns calibres, andar de roupas caras, enquadrar boutiques. Cerveja, uísque, farinha, maconha, Marlboro, Hollywood, pra não passar vergonha. Planos de sequestro, de roubo de carga, de assalto a banco, resgatar a rapa. Várias facções, mil procedimentos, às vezes o errado tem razão, é desse jeito. Vai arriscar a sorte, vem pro meu lado, mas não vem pra mim de chapéu atolado. O show é lotado, a casa é cheia, pisa na moral que é castelo de areia. Parece rango bom, mas tem gosto de terra. Aos olhos de quem vê, não cheira a merda. Dinheiro pra gastar, a custa de sangue, você vai se importar? Bem-vindo ao crime, promete ser leal e que não deixa falhas. Você gosta de sangue? Gosta de arma, dinheiro, mulheres, revólver, poder? Então tá envolvido, Zé, ou vai correr, ou vai correr, ou vai correr. Existem mais prejuízos na maré de azar do que lucro na maré de sorte. O que, que ele queria com você, mano? Ah, uns negócios aí, depois eu te falo. Olha só que ele me deu, ó, pedi um cigarro pra ele, ele me deu um maço quase cheio. Hollywood, sucesso, hein? Tá podendo, hein?